esperança de um povo insistente e persistente. Estamos aqui de novo, só pra incomodar, pisar no calo do inimigo, pois estamos preparados, conscientes e unidos. Porta-voz da nossa gente, amados até os 10 cidadãos brasileiros. Ha! Linha de frente. O tempo passa, implacável noite e dia. Posso me expressar na bateria ou na batida. Tudo que existe, tudo que ocorre dentro dessa rotina, tudo que passa, tudo que faz. Isso é pura injustiça, o futuro é agora, o lugar é aqui. Agora é hora de lutar. Não, vamos fugir. Esse governo aqui ainda não mostrou o seu respeito. Estamos aqui para exigir nossos direitos. Temos honra. Vai ser difícil nos parar. Temos força. Fôlego para gritar. Juventude. O futuro da nação. Juventude. O poder em nossas mãos. Juventude. O futuro da nação. Atitude. Porque somos cidadão. Direitos iguais pra nossa gente, seja rico, pobre, classe média, indigente. Num país onde a miséria só tende a aumentar, violência e desemprego existe em todo lugar. Tem gente que tem de tudo, não quer saber de nada. Aquele que não tem nada faz de tudo pra viver. Juventude é atitude, acredite pra mudar. Pra que isso tudo mude, você tem que acreditar. Juventude, o futuro da nação. Juventude, o poder em nossas mãos. Juventude, o futuro da nação. Atitude, porque somos cidadão. É o que faz a diferença, não seja mais uma marionete do sistema. Valorize sua origem, também sua cultura. Honre aqueles que lutaram por você na ditadura. Em batalhas passadas que marcaram nossa história, através de conquistas, derrotas e glórias. Vamos seguir em frente, tome sua atitude, pois o futuro só depende da juventude. Juventude, o futuro da nação. Juventude, o poder em nossas mãos. Juventude, o futuro da nação. Atitude, porque somos cidadão. Que luta, povo que nasce, que morre, gente que canta, que valente, gente que ama, gente da gente, homem que faz, homem de ferro, homem honrado, homem eterno, brava nação, sou guerreira, brava gente brasileira. Something else you do very well. Hi, your dad told me you were going to work on budding practice today. Sleeping in the garden of your dreams. I was supposed to be a boy named Thomas. Ladies and gentlemen. Peraí. Ladies and gentlemen, na casa do caralho. Nós somos brasileiros, porra. Cidadãos brasileiros. Vamos nessa então, Marcelão. Garotos de rua, eles podem ser de bastante quantidade, mas o culpado disso é a nossa sociedade. Sociedade que apoia os ricos e grandinos, bajulo tanto quanto até mais de tranquilo. Então pare bem, com bastante atenção, que falamos a vocês. Não é brincadeira não, então pare. Pense com bastante atenção, vocês poderão ver que nós temos a razão. Garotos, garotos de rua, eles precisam. Precisam de ajuda. Garotos, garotos de rua, eles precisam. Precisam de ajuda, garoto. Garoto de rua, eles precisam. precisam de ajuda. Garoto, é. Garoto, precisam de ajuda.